out again. Gravar, puxando frente Recife, na 251, alternando em 13325. 1251, Cafeína no Lab 7, decolar 206, chamei controle Salvador em 120, decimal 8, meu voo. 208, obrigado, boa noite. Romeu Oscar Bravo ainda na escuta da torre? Quem vai no transponder, por gentileza? Romeu 8, acena a identificação chegada na área, disse mantenha 050. Resposta chegada na área para o 50. Salvador, tá 397, boa noite. 3197, contato radar na decolagem, saldo da EL, número 340. Da 340, 3197. Olhenta 07, para interceptar a chegada da Mari, Zona Pro de TAP, descendo ao nível 050, quando me der. Correção. Mantenha 3.500 pés, ajuste na 0.5. Som. Você vai explicar o que está mantendo, o Olimpo 07? 7, 4.000 pés, ajuste na 0.5. Utilizado o Varna Pro de TAP para interceptar a chegada, mantendo 4.000 pés. Abraço, cópia. Cruzando Salvador, Serra Whisky, Delta Lima. Decola, assim, está 17, curva direita no corredor Axé, 1.000 pés. Transponder 0117, controle 120, decimal 8. Boa, 1.8, tem condições de meter presente de velocidade até mais próximo, tá? Tá, isso mais. É só indicado no momento? 290, pode manter 310, tá bom? Achou, 310, né? É, por aqui? E top. Obrigado. Gente, morreu. Ativou 099, temos 175 a bordo, 319 até na cabina. O 1099 está visualizado via Patwind, com sua espera torre 118 decimal 95, ajustando a 095, bom voo. 0050, informação passada. De novo, Salvador, Bruno 099, por favor. 099 está especializado via Patwind, com sua espera torre 118 decimal 95, ajuste na 095, bom voo. Patwind, vamos esperar na 0.2295, configuração, trabalho bom, 095. Confirme, será que eu queria chamado para copy? 705, 1705, autorizado, Salvador Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Via upper November 857, até Mons. Transponder 5060, controle 120, decimal 8. Romeu Oscar Bravo, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Informa o drop Blank 737 da Gol, final da 1-0, aproximadamente 9 milhas. Salvador, boa noite, chegou 1866, final de 6 milhas. Boa noite, 66, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Sim, pouso, boa noite, mesmo. Romeu Oscar Bravo, decolado 1-1, reposta através do farol de Tapuã para transferência. Para Tapuã, Bravo. Romeu Hotel, meu tango, boa noite, faz pista que decola. Você cadê? Autorizando, porto seguro, nível 100, decola da pista 10, curva esquerda, subida coral, correção, decola da pista 17, curva direita, subida coral, via Golf 677, transponder 0260, controle 120, decimal 8. Livro das instruções de altitude do separador 2000 país, o ajuste 1015, na 05. Livro das instruções para 2000 com 1015 de ajuste, bom, no 1068, galera. Eu não tenho 07, redução para 200 mais. Sofia. Repita a mensagem? Diminuiu um ponto no passe. Sim. Trilho 4. Obrigado. Romeu Oscar Bravo, da presente transfere controle Salvador em 120 decimal 8, mantendo referência de 2. Bravo. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, do Clube do Ceará, passando para a Tapuã, mantendo 500 pés, controle de ferro e de Alta Lima. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições de voz, o ajuste na 05, informe e deixe na pergunta no papel. É, já ponto nacional para pouso, o Romeu Oscar Bravo. Bravo. Torreu 1099, boa noite. 1099, boa noite. Após a passagem do banho da companhia autorizada, alinhar e manter pista na 0. 099, não, alinhar e manter na 0. 099. Polo 866 no solo 14, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1, uma boa noite. 211, liberar, boa no 1866, boa noite. Solo para Salvador, boa tarde. Boa noite, noite. Boa noite, Beto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, táxi via Alfa, Juliette, mais 4. Alfa, Juliette, posição 4. Boa noite, meu amigo. Bono 099, decolagem autorizada, pistona 0, vento 120 graus, 14 norte. Anitta, decolagem, pistona 0, Salvador, 099. Trocação livre para a coordenação Romeu Cabral. Alô. 807, tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo ao Nordeste, cruzando 060, descida para 2013, Blank 737. 1168, tráfego 2 horas, 12 milhas, rumo ao Noroeste, cruzando, correção, mantendo 4.010, Papa 3 Alfa Mike. É, do tráfego grato, 1168. Bona 099, decolada usando meia, chame controle Salvador em 120, décima 8, por favor. 208, muito obrigado. Controle, boa noite, decólogo 1099, passável 1200. Bona 099, contato radar, saiu da árvore, tudo mantenha 360. Na árvore 360 na 099. Salvador, 317, permanece ainda na sua escuta? Salvador, 397, Recife no 25, décima 1. 25, obrigado, senhorita, uma boa noite. Bom, eu estava autorizado a alinhar e manter pista no 7, aguardando a coordenação. Alimento 07, 272, 2010, hoje em 905, autorizado o procedimento, reporta nacional. Estacionar no 2 do gol. Você é 05 autorizando o chame-táxi. Imediato. Decolagem autorizada, pista 17, vento 1, 10 graus, 13 nós. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1-1, 68, uma milha pro externo, baixar travado na escuta. Continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. Ajustado na 095. Bem, quem já ajusta na sua escuta. Poderia voar direto a Alepo 099 da Lua? 099 autorizado. Obrigado. Decolado aos 21 no controle 208, boa viagem. 208, boa viagem, boa controle. Você é mau vento para o 968. 110 graus, 93 nós. Obrigado. Controle, Salvador, boa noite. Papa Romeu, até Romeu, tá? Romeu Hotel, Romeu Tango, contato radar na decolagem, autorizado direto coral, subindo para uma centena sem instruções. Uma centena sem instruções, direto coral, até Romeu Tango. Controle voo 099, voltando. Puxa. Possibilidade de voar direto moto, senhorita. 1099, por gentileza, coordena com o centro Recife, em 1260, Fernando, 1288. 260-288, obrigado, bom trabalho. Autorizando direita via Índia, vão solicitar a torre 118 desse ano de 5, ajustando 095, mau voo. 1015, exitante via Índia, Porto Velas 2195, voo 705, boa noite. Boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa e Juliette para meia dúzia, o 1-1-6-8. Obrigado, até já. 307. 307, boa noite. Tráfego programa estado, pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus, 139. Autorizado, 307. Oi, boa noite. Bom, 705, Ponte Cana. 705, mantém Ponte Cana. Mantém, 705. São 3858, senhora, identificação chega da Mari, e se mantém o nível 050. Alinhada em colagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 12 mais. Decolagem, pistão 0, bom, 70. Tato, pós, decisionário 050. Tato, decisionário 050, presente foi. Decolados 28, controle 208, boa viagem. 208, 705, boa noite, bom serviço. Centro Militar autorizado a estacionar a frequência livre. Uma boa noite. Zona 705, contato radar, saída da EOS, tudo mantém 360. Saída da EOS, 360, com 700. já 3850. Chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 1305. 1705, copiou? Não, negativo. Chama Centro Recife, 125 decimal 1. 2150, do Sacara 2, no Pérez, registra 05, utilizado ILS, reporta no localizador. 2015, autorizado ILS, reportará no localizador. Localizador está visitando o SA 3850. Chama Torre 118, decimal 95. 1895, confirme? Firma. Obrigado. Torres de Salvador, boa noite, SA 3858. LS da 190, avistado. Já 3858, boa noite. Tá, foi avistado, ajuste na 05, pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, no 3 mais. Pouso autorizado na 190, 1015, ajuste, tá, 3858, obrigado. Metango com trilha? E você deve encerrar a sua posição coral, chama Garilhaus em 120.1, um bom voo. Boa noite, voo 2043, quente do ar, Santa Francisca, Papá, autorização Guarulhos. Voo 2043, boa noite, autorizando Guarulhos, nível 360, decola da pista 110, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, e a pergola 110, Tabaté. Transponder 5074, controle 120.8. Autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, decola da 1-0 para a primeira curva à direita, na saída da Aletael, Leda, Motiva, Upper Zulu 1-0, Taubaté. 5074 para Transponder, 1-2-0-8 é o controle do gol 2043. Correto, Transponder, pushback, acionamento. Câmara. Salvador, 3258, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, ponte 2. Alfa Juliette, ponte 2, 3258. Capitão Bianco Tango Índia, boa noite, mantenha-se em condições usuais, via corredores, ajuste na 06. Brasil Tango, para precipitar a chegada a Bonfia, apresado voar na proa de Pula. Quando não der, responde para o controle. Apresado a proa de Pula, está no lugar. Obrigado, o VR é presente, o Brasil Tortão. Já é presente, está na prova do VR, muito obrigado. 43, não meia dúzia, puxa de acionamento. Sou 2043, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 2043. Cláudio Tentango, desça para 4 mil pés, ajuste na 016. 4 mil pés, na 016, braço feijão. Está com 176 a bordo, 4 horas e 16, alterno Galeão para o táxi. Táxi organizado, linha parte, índio, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, mil voos. 1015, parte, índio, lá no ponto de espera, 2895, torre 046, bom trabalho. Gol 2043, próximo ao ponto de espera da 10, tá pronto. 2043, autorizado alinhar e decolar pistola 0, vento 120 graus, no 4 mais. Livre alinhar e decolar na 10, gol 2043.